Bom, eu vou fazer uma pequena introdução aqui explicando o conteúdo, né? Quer dizer, simplesmente esclarecendo para a gravação que eu estou fazendo aqui, que essa aula aborda os dois tipos de solidariedade, solidariedade social, né? Propostos pelo Durkheim no livro da Divisão do Trabalho Social. Bom, gente, olha, eu preciso, para explicar esses dois tipos, para que a gente chegue na questão dessa caracterização, né? Vocês veem que o Durkheim é um autor que gosta de tipologias, né? Ele fez um grande repertório no estudo sobre o suicídio, né? De tipos e de, por exemplo, fatores extrassociais e fatores sociais, né? Só um momento, Maria Gabriele. Retomando então, gente, olha, é o seguinte: para a gente explorar os dois tipos de solidariedade social, tal como Durkheim nos apresenta, e aí eu até digo para vocês que eu escolhi as questões mais centrais, mais fundamentais, porque há uma discussão muito ampla, né, que infelizmente a gente, nas condições que a gente está, não tem como abordar todos os detalhes, né? Então, o que eu preciso, na verdade, é buscar algumas das definições que eu apresentei na aula passada, né? Porque elas são fundamentais para a gente entender o que o Durkheim está buscando quando ele fala de divisão do trabalho social. Quando ele fala de solidariedade social, né? O que que ele está querendo entender, né? Então, isso é interessante porque esse é um livro que é um livro de uma discussão teórica, né? E é também uma discussão metodológica, né? Em qual sentido? Ele, como ele faz um suicídio também, só que no suicídio, o livro O Suicídio analisa um fato social, né? Observável socialmente, né? Então, ele é o suicídio nas sociedades modernas, né? É um fato social constatável, né? Em termos dos censos, dos levantamentos todos que ele vai atrás e tudo mais. Porém, as razões que determinariam as mortes voluntárias, né, que promoveriam, que provocariam, elas não estão aparentes, né? E daí a análise dele vai no sentido de tentar explorar mais fundo, né, essas razões. No caso da divisão do trabalho social, ele está querendo entender por que o homem continua vivendo em sociedade. Por que os homens, né? Estou falando do homem, estou falando dos indivíduos, né? Em geral, eles se associam e vivem juntos uns com os outros, né? Então, o que que faz com que as pessoas vivam juntos? Ele está pensando mesmo, né, num conjunto de ideias que explique, que explore a sociabilidade humana, né? Como entender que, mesmo no meio de guerras, no meio de dificuldades atrozes, de fome, de intempéries climáticas, de guerras assim terríveis, os homens persistem e continuam vivendo em sociedade, né? Então, e aí, uma vez associados, como é, por que que a coisa continua existindo, né? Por que que outros tipos de... outras possibilidades para os homens e os indivíduos e as mulheres e tudo mais não surgem, que não esse grande, cada vez maior conglomerado de pessoas vivendo juntas, né? E como entender a dinâmica da vida social? Como é que funciona, né? Como é que as sociedades funcionam? Como é que elas se organizam, né? Como é que a gente pode entender essa organização? Então, ele tem uma hipótese, né, inicial. Ele vai dizer: as pessoas precisam viver juntas, porque sozinhas elas não conseguiriam produzir aquilo que elas precisam para viver. Sozinhas elas não conseguiriam, né? Então não existiria, claro, casos isolados, tudo bem, mas em termos dos milhares, bilhões de seres humanos que vivem, por exemplo, hoje na Terra, né? É, a grandiosíssima maioria dessas pessoas vive em situação comunitária, em situação societária, né? Vivendo juntos uns com os outros. Claro que uma pessoa isolada, ela poderia decidir montar uma estratégia e viver sozinha, isolada em algum lugar, né? O que seria surpreendente é que ela jamais estaria sozinha, né? Porque se ela não estivesse se solidarizando com algum grupo, com algum tipo de coletividade, ela estaria praticando um tipo de solidariedade negativa, né? No sentido de que ela vive sozinha para não viver junto, né? Ela vive sozinha para estar longe das pessoas, né? Então, ou seja, eu quero viver assim, desse jeito, para não viver como todo mundo vive. Então, eu estou negando aquela situação, porém, eu não vou jamais me independer dela, né? Ela vai me rondar o tempo todo, porque eu nasci numa sociedade, né? E aí não adianta eu querer simplesmente me isolar. Eu acho que muito provavelmente a gente não conseguiria, né? Então, eu vou pular aqui as discussões da aula passada, que são discussões mais do ponto de vista metodológico, né? Para pensar em duas questões, né? A centralidade da divisão do trabalho para o Durkheim. Então, eu já estou aqui falando para vocês, né, do que é uma grande hipótese que ele coloca. Que até uma certa altura da discussão, ele coloca como hipótese, mas depois ele fala: olha, não tem jeito de negar. Essa é uma verdade. As pessoas vivem juntas porque sozinhas elas não conseguiriam produzir tudo aquilo que elas precisam para viver. Então, elas se juntam, se relacionam e se completam, né? Eu não vou saber fazer de tudo o que eu preciso para viver, mas eu vou dividir com as outras pessoas as tarefas, né? Isso eu estou pensando sempre agora, assim, um modelo de uma sociedade com trabalho pouco dividido, que tem que fazer poucas coisas. Vocês vão ver que eu vou dar vários exemplos, né? E espero que as coisas vão ficando mais claras, né, com esses exemplos. Então, a ideia é essa, né? Vocês lembram que na aula passada eu falei que ele propõe uma discussão, né? Que a gente, às vezes, prefere e escolhe viver com pessoas que são semelhantes a nós, né? Que são parecidas com a gente, que têm interesses parecidos, gostos, valores e tudo mais. E tem gente que prefere viver com pessoas diferentes de nós, né? Quer dizer, pessoas diferentes. Fica melhor assim. Porque com elas você vai conhecer coisas diferentes, você vai cooperar de maneira mais interessante, né? Você vai, quer dizer, essas pessoas diferentes vivendo juntas, elas vão se complementar de maneira bastante mais rica do que numa interação com os iguais, né? São essas duas situações que o Durkheim vai analisar, né? Mas aí ele vai partir, vai tomar como centro da abordagem dele a questão da divisão do trabalho e vai analisar dois grandes modelos, né? Um modelo onde o trabalho é pouco dividido e, portanto, a socialização ela vai se dar por semelhança, e um outro onde um outro modelo onde o trabalho é bastante dividido, então, portanto, vai ser com base nessa diferenciação trazida pela divisão do trabalho que a sociabilidade vai acontecer. Aí tem um outro conceito fundamental, né? Que é exatamente o de solidariedade. Alguém tem algum insight sobre a proposta de uso desse termo pelo Durkheim? O que, que é que ele está pensando? Como é que a questão da solidariedade age aí nesse processo todo? Alguém tem alguma ideia? Gostaria de colaborar? Então, olha, é exatamente nesse espírito, né? Do entendimento da centralidade da divisão do trabalho, né? Então, eu sou solidária. Quando eu atuo num determinado grupo, eu vivo junto com um determinado grupo, uma determinada coletividade, uma determinada sociedade, eu estabeleço relações solidárias com essa sociedade, né? Então, isso não quer dizer que eu tô com uma preocupação, que eu tenho sempre uma preocupação de ajudar as pessoas, não é? De colaborar voluntariamente. Não é isso, né? Eu, ao nascer numa sociedade, como a gente já viu, né? Com relação ao Durkheim, eu encontro uma sociedade já organizada. Né? Já existe uma realidade social que existe antes de mim. Então, quando eu começo a pertencer àquele grupo, né, eu vou aprendendo as práticas vigentes e vou, aos poucos, encontrando um jeito de atuar no conjunto do trabalho que a sociedade tem que fazer para poder estar viva. Né? Essa é a ideia da solidariedade. Eu, ao viver numa sociedade, eu sou solidária com ela. Eu sou solidária com ela porque naturalmente eu vou participar dela. Naturalmente, né, vai existir alguma coisa com a qual eu vou trabalhar, eu vou atuar, eu vou viver junto com essa sociedade, né? Então, ele fala das sociedades com as quais a gente é solidário. E isso está totalmente ligada à questão do tipo de divisão do trabalho que é vigente nessa sociedade onde eu vivo, né? Onde vocês vivem e onde nós vivemos coletivamente. Então, a dimensão da sociedade, da solidariedade é essa. Ao viver e atuar numa determinada sociedade, estamos sendo solidários com essa sociedade, no sentido de que vamos participar daquela vida social. Então, imediatamente surgem esses dois tipos de solidariedade referentes a duas formas de divisão do trabalho, né? Existem as sociedades em que os indivíduos se relacionam com base na semelhança, e existem as sociedades onde os indivíduos atuam ou são solidários a partir da diferença ou da dessemelhança. Então a gente precisa começar a pensar nesses dois tipos, né? O primeiro deles é exatamente esse das sociedades onde que são caracterizadas pela solidariedade que ele chama de mecânica. Não se apavorem que eu vou definindo esses termos todos, né? Então, essas sociedades, na verdade, a gente tem que considerar que o Durkheim está fazendo uma abordagem histórica, ele está considerando a história do desenvolvimento de todas as sociedades, para pensar nesses dois tipos que ele propõe, né? Então ele vai dizer: olha, as sociedades caminharam até um determinado momento com pouca diferenciação social, com base nas relações muito mais de semelhança, né? Eu vou já explicar melhor isso, né? Mas a partir de um determinado momento, elas foram desenvolvendo, né? Foram se aperfeiçoando, e principalmente a partir do advento da industrialização, muitas sociedades entraram num processo de grande diferenciação, de grande divisão do trabalho, né? É nesse sentido que surge um outro tipo de solidariedade, próprio dessas sociedades de trabalho muito dividido, né? Só que aí uma coisa que é fundamental: nas sociedades de trabalho muito dividido, podem ainda existir sociedades de trabalho pouco dividido, né? Eu já vou dar um exemplo que vai fazer vocês entenderem bem isso, eu entendo, né? Mas o contrário não se dá. Nas sociedades de trabalho pouco dividido, as de solidariedade mecânica, elas têm trabalho pouco dividido e ponto, né? Não tem espaço para coexistir uma outra realidade, né? Então, quer dizer, é como se numa sociedade de trabalho muito dividido existissem, vamos pensar assim, bolsões, né, onde ainda tem sociedades de trabalho pouco dividido. Isso é possível, né? O Durkheim, numa certa passagem, eu vou dizer para vocês que página que está nessa versão clássica da divisão do trabalho social. A parte 4, é 105 a página, a parte 4 do capítulo, né? Quando ele faz uma diferenciação bastante objetiva dos dois tipos de solidariedade, né? Mas ele vai dizer que é super importante considerar que essas duas sociedades diferentes, na verdade, são uma só coisa. É a sociedade humana. São duas faces de uma única e mesma sociedade. Aqui eu estou lendo na página 106. Desculpa, são duas faces de uma única e mesma realidade, mas que ainda assim pedem para ser distinguidas, né? Eu já vou dar um exemplo bastante concreto dessa ideia de que é sempre uma grande sociedade, né? no desenvolvimento histórico, elas seguiram até uma certa altura, com o trabalho pouco dividido. A partir de um determinado momento, esse trabalho foi cada vez mais se especializando e continua nessa direção até agora, né? Nessa de trabalho mais dividido, podemos ainda ver manifestações do que seria a sociedade de solidariedade mecânica, de trabalho pouco dividido. Uma distinção entre os dois tipos, por exemplo, uma coisa que tem que ser observada. E aí uma pergunta para vocês refletirem sobre os dois tipos, né? O que é mais preponderante numa sociedade? Os valores comuns ou os valores individuais? Essa questão e a resposta que a gente der para ela vai determinar o tipo de solidariedade que dirigimos à sociedade na qual estamos ligados. E aí a resposta já vem já. Nas sociedades de solidariedade mecânica, de trabalho pouco dividido, hoje à tarde eu fiz até uma imagem assim, né? É como se você pensasse na sua consciência, no seu cérebro, né? Porque uma coisa que nós já falamos desde o início, né, principalmente para estudar o suicídio, é que todo ser humano tem uma parte ocupada pela sua individualidade, aquilo que só ele tem, que é próprio dele, né? Que é único no mundo. E uma outra parte que é dada pela sociedade na qual ele pertence, né? Então a gente teria sempre essas duas dimensões formando a nossa personalidade, a nossa pessoa, os nossos interesses, os nossos valores, né? É uma comunhão aí de interesses pessoais e interesses comuns, coletivos, valores individuais e valores comuns, né? No primeiro tipo de sociedade, que é a de solidariedade mecânica, a parte que a sociedade ocupa no indivíduo é muito maior. Isso quer dizer que a individualidade é bem menor. Então, o lugar da diferenciação, o lugar do individual, é muito, digamos, sofre um grande peso, sofre um grande achatamento, porque os valores do grupo são os preponderantes. Os valores comuns são os dominantes. Então, tem pouco espaço para a individualidade. No caso da sociedade de solidariedade orgânica, portanto, de trabalho muito dividido, a dimensão da individualidade ganha maior espaço e diminui o peso daquilo que é próprio das sociedades na individualidade de cada um, né? Então, quer dizer, a dimensão individual, ela pode se exercer muito mais nas sociedades de trabalho muito dividido. Então, essa já é um tipo de caracterização desses dois tipos de solidariedade, né? A pergunta, eu vou até repetir: o que é mais preponderante numa sociedade? Os valores comuns ou os individuais, né? Então, a gente já tem essas respostas. Solidariedade mecânica são os comuns e solidariedade orgânica os individuais, né? Em cada um de nós, olha, essa ideia é muito interessante, olha. É exigente, mas é muito interessante. Em cada um de nós existe duas forças contrárias. Aí a gente tem que lembrar das aulas de física. Ele vai falar, uma é centrípeta, puxa o corpo para dentro da trajetória, né? Como se a gente estivesse circulando ali em torno de um grupo e haveria uma tendência para te puxar para dentro do grupo, né? E uma outra força contrária, que seria a centrífuga, né? Que tem tendência de afastar o corpo ou o elemento do centro, levando para as bordas do sistema, né? Então, quer dizer, não precisem se preocupar com essa definição, especialmente, que é mais difícil, mas é um jeito de dizer que a centrípeta, né, que joga a gente para dentro do grupo, é a força da sociedade em nós. E a centrífuga é aquela que tenta fazer a individualidade ganhar força, né? Que na sociedade de solidariedade orgânica acontece, né? Mas não acontece na de solidariedade mecânica, porque a força do grupo é muito forte sobre o indivíduo. Deixa eu ver aqui mais agora. Tem uma ideia? Não, acho que primeiro eu vou retomar ainda um outro elemento que tem a ver com a estratégia de análise do Durkheim. Por quê? Já vou dizer logo de cara, lembrá-los, né, do que eu falei na aula passada. O Durkheim vai dizer que nos dois tipos de solidariedade, as razões que as pessoas têm para viver juntas, elas são, na verdade, dadas pela dimensão subjetiva da vida. O que tem na dimensão subjetiva da vida? O que ele chama de moral, que são o conjunto de valores, uma certa ética, um conjunto de sentimentos, de interesses que são comuns. Então, quer dizer, eu nasci numa determinada sociedade e estou vivendo nela até hoje, certo? Mas eu busco algumas coisas na minha vida que eu encontro nessa sociedade, né? Vamos supor, aí vamos com um exemplo. Eu nasci numa sociedade que era democrática e que depois ela se tornou ditatorial. E depois ela voltou a ser democrática, que foi exatamente no momento em que eu comecei a me interessar e compreender as coisas e tudo mais. Então, os valores democráticos, eles fazem parte dos meus interesses, dos meus valores. Eu quero que o ser humano seja valorizado, seja ouvido, tenha seus direitos e deveres, tenha seus direitos respeitados e cumpra com seus deveres, né? Então, eu acredito num conjunto de valores que regulam a sociedade, né? Então, quando eu valorizo isso, eu dou sentido para o meu pertencimento a esse determinado grupo, né? Agora, essas razões pelas quais os indivíduos vivem juntos são muito difíceis de acessar, né? Por exemplo, nas sociedades de trabalho muito dividido, as pessoas vão ter as razões as mais diferentes, né? As mais diversas. Elas, muito provavelmente, se a gente fosse fazer uma pesquisa e perguntar, elas nem saberiam dizer, porque é alguma coisa tão, tão difícil de acessar, né? É por isso que o Durkheim, lá naquele primeiro capítulo, ele define uma estratégia para ir buscar essas razões, né? Então, ele vai dizer, essas razões que as pessoas têm para viver juntas, para fundar sociedades, para melhorar a sua sociedade, são muito difíceis de achar, né? Mas tem alguns elementos que são mais visíveis. Então, se eu estou querendo entender como uma sociedade funciona, como é que ela se organiza, talvez uma forma de eu conseguir entender isso seja em situações em que a ordem social é quebrada, em que há uma quebra do laço que me une na sociedade. Quando, por exemplo, eu me recuso a seguir uma determinada regra muito importante para a sociedade. Então acontece ali uma ruptura, acontece ali um abalo. E pode ser que essa ruptura seja mesmo classificada como um crime. E enquanto crime, ela mereça uma pena, um castigo, uma reparação, uma correção. Então, o que o Durkheim vai dizer? Todas as sociedades têm um código legal, têm um certo sistema jurídico, têm um conjunto de leis que rege essa ordem social, seja ela qual for. Seja ele escrito, seja ele oral, seja ele publicado, seja ele professado em praça pública. Essas leis e essas regras, elas existem de maneira bastante consistente. E os indivíduos estão submetidos a essas regras, mesmo que eles não percebam a existência delas, né? As coisas funcionam de um determinado jeito e são reguladas por um sistema de leis, por um sistema jurídico, seja ele rudimentar ou seja ele super especializado. Então o Durkheim vai ver aí, nesse sistema jurídico, um tipo de um repertório para entender a sociedade. Um caminho bastante plausível, inclusive visível, de poder chegar àquelas razões que não estão visíveis, né? Eu sei que pode estar bastante árido isso, mas já vai ficar melhor, eu prometo. Então, o sistema jurídico, inclusive ele já vai definir dois tipos de direito que são característicos dessas duas formações sociais. O da sociedade de solidariedade mecânica vai ser caracterizado por um direito repressivo ou punitivo. E as sociedades de solidariedade orgânica, de trabalho bastante dividido, elas vão ter um direito chamado de restitutivo. É mais ou menos como se a gente relacionasse ao primeiro tipo um direito penal e o segundo tipo, direito civil. Não vamos entrar em detalhes com relação a isso, esses nomes todos, não se preocupem, o que interessa é saber o mecanismo. Por exemplo, no direito penal, o direito penal diria, eis a pena, eis a sanção. E o direito civil diria, eis o dever. Ou seja, nas sociedades de trabalho muito dividido, o dever é mais importante do que a punição. Então vai ser o dever e não a pena que vai importar quando acontece um crime e a pessoa vai ter que se haver com a justiça. Eu não sei se isso está claro, isso é importante de estar claro, né? Mas acho que dá para a gente melhorar com mais alguns elementos. É importante de estar claro, por que estudar o sistema jurídico? Ora, porque ao estudar as leis e as regras vigentes numa dada sociedade, Eu vou conhecer o que essa sociedade valoriza. O que é proibido, né? E o que é um direito. O que se pode e não pode fazer. Então eu vou dizer, olha, é importante, por exemplo, preservar a vida acima de qualquer coisa. Porque a pessoa que comete um homicídio, ela é duramente penalizada, né? O Durkheim vai usar um exemplo super interessante. Ele vai dizer, olha, os interesses econômicos interferem, por exemplo, nas bolsas de valores, nas taxas de câmbio, né? No sentido de preservar seus interesses, né? Os interesses econômicos, e podem causar maior tragédia na sociedade em termos de pobreza, de miséria, né? E de dificuldades do ponto de vista de atuar no mercado de trabalho, né? Mas isso muitas vezes é tido como normal, não tem nada demais. Mas aí se uma pessoa tira a vida da outra, ela está cometendo um dos crimes mais bárbaros que existe, né? Então se a gente tem um recorte de uma sociedade onde uma situação dessa vigora, a gente já vai pensar em algumas das características que orientam a organização social, né? A especulação, a exploração do trabalho, o não pagamento de direitos e de salários justos e tudo mais. Tudo isso é possível. Tudo isso é legal, né? Mas no conjunto do sistema, essas atitudes, essas práticas, elas vão sim provocar, de repente, não, a exclusão, a pobreza e a morte. Vocês me entendem? Então, a gente precisa entender o que o Durkheim tá chamando de crime, né? E por que os crimes são assim tão emblemáticos de ordens sociais específicas, né? Ao conhecer os crimes, vamos lembrar que ele já analisou o suicídio, né? Suicídio é um ato poderoso de negação de uma determinada ordem das coisas, né? Ou de uma recusa de pertencer a uma determinada ordem social, né? Segundo o que ele propõe. Então, por que os crimes seriam também assim tão interessantes, tão importantes para a gente entender formas de organização social, né? Ele vai dizer o seguinte: a gente considera crime atos universalmente reprovados pelos membros de uma dada sociedade. Então, são atos que são reprovados pelos membros de uma sociedade. Isso significa, nas palavras dele, que o crime melindra sentimentos que se encontram em todas as consciências. Então, quer dizer, afeta os sentimentos, né? Uma determinada ocorrência perturba os sentimentos que são comuns em todas as consciências. São comuns a todos ou a grande maioria dos indivíduos de uma mesma sociedade. E aí, nessa altura, aparece um outro conceito fundamental do pensamento do Durkheim, que é o de consciência coletiva. Essa consciência coletiva, para ele, ela paira sobre uma sociedade como sendo a expressão do conjunto de sentimentos e valores que são característicos de uma dada sociedade. De certa forma, se aproxima do conceito que ele tem de moral, né? Só que aí especificando que não é uma consciência individual. Ela pode afetar e influenciar também a consciência individual, mas ela é uma consciência coletiva no sentido de que ela expressa de fato um sentimento comum entre os homens, né? Então ele vai dizer que essa consciência coletiva ela se manifesta num sistema de representações. Então vamos pensar assim, só para não ficar representações, mais um conceito muito muito subjetivo, né? Mas vamos pensar assim, uma sociedade precisa regular a formação das suas famílias. Ela precisa regular a maneira como os homens, as mulheres e os seres humanos, indivíduos de um dado grupo, se relacionam sexualmente, quer dizer, organizam os seus sistemas de reprodução humana. Então, para isso, eles determinam, a sociedade determina algumas regras, né? Como, por exemplo, o casamento, matrimônios, enlaces, né? As constituições de famílias, que podem ter vários tipos de formação, né? Então, quer dizer, para a gente pensar numa regulamentação desse tipo, a gente tem que ter sentimentos e valores comuns, né? Ele vai usar um jeito de explicar isso dizendo o seguinte: os indivíduos passam e a sociedade e a consciência coletiva ficam. Então, quer dizer, a gente vai trocando aqui quem, né? Quem fica, quem nasce, quem morre, quem, né? A gente vai se revezando na vida, na Terra e nascem novos seres que vão encontrar essa consciência coletiva, essa formação social, né? Prontas fora da sua consciência individual, né? Então, quer dizer, por exemplo, a consideração, o repúdio a determinados eventos, a determinados atos que são reprovados coletivamente, né? São dados, essas reprovações são orientados por essa consciência coletiva, coisas às quais a gente não admite que aconteçam, né? Então, o Durkheim, que está querendo aprofundar o seu entendimento da sociabilidade humana, quando ele pensa que existem determinados atos na sociedade que são repudiados por todos, ele vai ver nisso uma forma de entender as leis que vigoram nessa sociedade e, consequentemente, os valores, interesses e éticas que são professados por essa sociedade. Então, mais uma vez, como no suicídio, ele pensa no suicídio é uma renúncia voluntária à vida, né? O crime é uma infração a uma regra estabelecida pela sociedade, né? Então, quer dizer, na verdade, são negativas que a sociedade detecta, né? A infração a uma determinada regra, uma determinada lei, pode ser radical essa infração, pode ser leve, né? Ela é, de alguma forma, uma negativa, uma falta de apoio positivo às regras vigentes na sociedade, né? E aí tem uma infinidade de exemplos que são possíveis de serem apresentados. né? E eu vou tentar apresentar alguns. Vamos pensar inicialmente na sociedade de solidariedade mecânica. Sociedades de trabalho pouco divididos. Então nós vamos pegar um exemplo assim, mais radical, em termos do número reduzido de funções que as pessoas têm que ter, né, para que a sociedade sobreviva, né? Então a gente vai ter um número pequeno de funções. Vamos pensar numa sociedade tribal, indígena, que vive, por exemplo, na mata amazônica. Vamos pensar num grupo numeroso de mais ou menos 50 indivíduos, né? Cujo trabalho social a ser desenvolvido para que a sociedade viva é caçar, pescar, colher, coletar, né, frutos, castanhas, outros vegetais passíveis de serem consumidos, né? Tem que se cuidar da higiene, da saúde das pessoas, da saúde inclusive espiritual. E tem que se guardar o território de possíveis invasores, animais ou humanos. Então são esses os trabalhos que esse grupo tem que fazer. Claro, construir as casas, né? Cuidar, portanto, né? Abrigar as pessoas, alimentá-las, permitir que elas tenham uma vida saudável e pacífica, harmoniosa na medida do possível entre elas, né? Então, quer dizer, as tarefas, elas são definidas, por exemplo, a partir da divisão do trabalho sexual, como a gente falou na aula passada, né? Então, aquilo que é próprio dos homens, aquilo que é próprio das mulheres, né? Então, isso varia muito de grupo para grupo, mas essas divisões são divisões básicas, né? Os menores, as crianças, elas mal nascem, elas já estão participando dessas atividades de uma maneira ou de outra, elas já vão aprendendo, vão sendo educadas e vão conhecendo quase que... É quase que naturalmente, né? Ninguém fica fazendo uma preleção que nem essa que estou fazendo aqui há horas, né? Então, não precisa. É vivendo a vida que você vai aprendendo a prática de viver, né? Então, esses serizinhos vão sendo integrados e, enfim, esse trabalho é feito sem grandes... sem maiores dificuldades, porque se servem daquilo que a natureza oferece. De repente também podem ser agricultores, então, né, plantar. Então é mais ou menos, quer dizer, a divisão do trabalho seria circunscrita a atividades mais ou menos como essas, né? Então a gente teria o papel dos homens, das mulheres. De repente o grupo tem uma autoridade, digamos assim, espiritual, né, um tipo de um pajé, um chefe supremo, um chefe mediador entre a vida terrena e o mundo dos espíritos, né? Que vai também cuidar de curar as pessoas, de promover rituais. Então, isso é fundamental também, né? É um tipo de divisão do trabalho. As coisas não teriam muito porque gerarem problemas graves, né? Que trouxessem esse abalo que o Durkheim fala para a ordem social, né? Mas eu pensei num exemplo aqui também fictício, gerado para tentar fazer essas questões ficarem mais claras para vocês. E eu pensei no seguinte: de repente, uma pessoa, um indivíduo do grupo, né? Por uma razão que não se conhece, Ele atira uma flecha e acerta uma onça. Vamos pensar que não é uma onçona enorme, que é uma jovem onça. E isso, de repente, para aquele grupo específico, foi considerado uma falta gravíssima, por uma razão. A sociedade, aquele grupo organiza os seus valores em torno de uma entidade suprema que toma conta da mata, porque a mata ela seria sagrada, porque é ela que oferece todos os recursos para esse grupo viver. E essa entidade é a onça. Então vamos supor que foi por um engano terrível, por um acidente qualquer. Esse indivíduo acerta uma flechada na onça e mata uma, vamos supor, né? Vamos fazer uma história assim completa. Mata uma jovem onça e isso abala o grupo e é tomado como um ato desse aqui que eu falei para vocês. Universalmente, claro, dentro do grupo, reprovado pelos membros de cada sociedade. A grande maioria está chocada e acha inaceitável o que aconteceu e de repente vai decidir por uma pena, né? O Durkheim vai falar por uma pena que reprima, que tente controlar um tipo de atividade, né, ação como essa, e como vai dizer o Durkheim, um castigo ou uma pena capital, de repente, né? É alguma coisa que na sociedade de solidariedade mecânica atua, essas penas, castigos atuam, agem mais sobre as pessoas que não cometeram nenhuma infração. É claro que vai fazer padecer, especialmente o, vamos pôr em aspas aí, criminoso, né? Mas elas vão servir como forma de repressão de. Ai, olha só, tem uma frase do Chico Buarque para isso, né? Da gota d'água. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água, né? Então é bem nesse sentido. Atenção, olha só o que aconteceu aqui foi gravíssimo, não pode acontecer mais vezes, né? Então, como é que o Durkheim vai pensar, né, o crime nessas sociedades ou essas infrações, essas que ele chama de quebra de laço, né? Quebra na forma como você se enlaça, se você se une à sua sociedade, à sociedade, né? Ele vai dizer que nessas sociedades de trabalho pouco dividido, em geral, elas não têm nenhum compêndio de suas leis, né? Porque essas leis, elas estão totalmente interiorizadas no indivíduo, né? Como eu falei há pouco, né? A sociedade, ela ocupa grande parte da consciência. Grande parte da consciência do indivíduo é ocupado pela consciência coletiva. Então, na verdade, você age sempre já professando os valores do grupo. Essa é, pelo menos, a tendência, né? Você quer falar, Ana Flora? Não, não tenho, eu só desculpo porque eu queria te ouvir. Quero sempre que vocês me interrompam. Tenho nada que desculpar, imagina. Então, não sei se dá para entender, gente. É lógico que vai ficar melhor quando a gente explorar o outro tipo, né, de solidariedade, consequentemente, um outro tipo de atuação do sistema jurídico legal, né? Deixa eu ver que horas são. Legal. É o seguinte, agora, antes de explorar com vocês o tipo de solidariedade orgânica na sociedade de trabalho muito dividido, eu queria explorar um exemplo dado por uma matéria de jornal que eu coletei há muitos anos atrás, muitos mesmo, hein? Quase 20 anos. Quando eu dava aula na Escola de Sociologia e Política sobre esses mesmos assuntos, né? E eu li uma matéria na Folha de São Paulo que eu fiquei impressionada como que ela trazia substância para a gente pensar nessa questão das formas de solidariedade, nas formas jurídicas e de direito, né? E na questão da divisão do trabalho. É claro, um caso bastante triste, né? É uma matéria da Folha, depois eu vou copiar e passar para vocês lá no Drive. O título da matéria é de 3 de maio de 2003. A matéria é escrita por um jornalista chamado Gilmar Penteado. O título: após crime, Grajaú vive crise de consciência. Então eu vou resumir a matéria para vocês, que é o seguinte. Era um domingo à tarde e na casa de um indivíduo desse grupo é o Parque Grajaú. Um sujeito conhecido como sendo uma pessoa super pacata, super tranquilo, e até tem um comentário falando assim que ele era tranquilo até demais para os amigos, frequentava o barzinho ali da vila, né? Nunca teve problemas com ninguém. Naquele domingo à tarde, acontece uma discussão bastante pesada com a mulher, entre ele e a mulher dele, parece que causado por uma situação de ciúme. E ele, aí ele era um detalhe, ele era funcionário público municipal, agora vocês já estão mais sabendo mais ou menos para onde vai a história. Ele era motorista da Câmara Municipal de São Paulo. E aí essa discussão ficou feia e ele saiu completamente transtornado da casa dele, pegou o carro dele, engatou uma ré e saiu com tudo e atropelou duas crianças que estavam brincando na rua. Uma delas faleceu e outra sobreviveu. Como se não bastasse isso, quando a vizinhança percebeu que tinha acontecido alguma coisa e daí começou aquela, né, situação dramática, o que que aconteceu? As pessoas saíram de suas casas, cercaram o indivíduo, o atropelador, e houve um linchamento. Houve um linchamento. Então, um conjunto de tragédias. E aí tem vários comentários, o jornalista entrevistou algumas pessoas, né? Daí uma pessoa fala que muitas das pessoas que participaram daquilo eram amigas dele, né? E não conseguiram, como é que é, tem alguma coisa... tinha gente que era amiga dele, mas naquela hora ninguém tentou evitar o linchamento. A gente tem que tentar olhar, digamos assim, clinicamente aqui com os olhos da sociologia durkheimiana para esse evento, né? Vamos pensar, e eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, vamos pensar num outro encaminhamento possível à situação logo que aconteceu o os atropelamentos. Claro, além de chamar as ambulâncias e tudo mais. Qual era a outra alternativa para tratar da situação com o atropelador? O que, que usualmente se faria? Ninguém tem nenhuma sugestão? Opa! Chamar a polícia, diz o Danilo. Um B.O. Exato, chamar a polícia. Né? Então, quer dizer, você aciona a instituição responsável, especializada. Não, a nota da placa do carro, ele não foi para nenhum lugar, né? Ele ficou ali, ele atropelou e saiu desesperado porque ele atropelou, né? Porque ele não atropelou intencionalmente, né? Deixa eu só ver aqui, só para discutir com vocês, a nota da placa do carro. Então, é exatamente isso. Então, chamar a polícia, né? Mas a solução que foi posta em prática pelo grupo, ela diz muito mais respeito a... Não podemos nem dizer que seria próprio de uma sociedade de solidariedade mecânica, né? Mas poderia ser. Aonde a justiça é feita com as próprias mãos, né? Mas, por exemplo, naquela tribo lá, que a gente estava tomando como modelo ideal, certamente, se acontecesse alguma coisa desse tipo, nem se fosse tão grave, né? Simplesmente o grupo se reuniria e daria fim no criminoso, né? Assim, desse jeito. Então, quer dizer, vai estar em curso, né? Esteve atuando aqui aquilo que o Durkheim me chama atenção no texto, dizendo que a pena, ela é sempre pensada de forma passional, num primeiro momento, né? Então, a gente vive reagindo assim, não sei se vocês se reconhecem nisso, né? Mas a gente vive protestando, digamos, não publicamente. Acontece alguma coisa, você fala, bem feito. Puxa, esse aí merece isso, merece aquilo, né? Se acontecesse isso com uma pessoa próxima dele, ele não, né, ele ia saber quanto que dói. Sei lá, coisas desse tipo, não sei se vocês concordam, né? Mas acontece que aqui o que a gente viu é exatamente essa sobreposição, né? Essa sobreposição dos dois tipos de solidariedade, né? Claro que numa certa altura tiveram que chamar a polícia, mas o atropelador já estava morto, tiveram que chamar as ambulâncias, uma criança já tinha morrido. Né? Mas aí a finalização do processo, ela sim aciona as instâncias especializadas. Mas mais interessante aqui nessa matéria diz respeito à tal crise de consciência, né? Porque as pessoas, elas atuaram de forma totalmente passional, né? Reagindo a alguma coisa que a um ato que tinha a reprovação de todos, né? Que foi o atropelamento naquelas circunstâncias, mas depois o próprio grupo acabou produzindo uma situação tão mais traumática quando lincha o indivíduo e que depois entra numa crise, né? Numa ressaca absurda, né, de ter agido daquela forma. Então, quer dizer, a consciência coletiva, ela atuou aí de duas maneiras, né? Primeiro, promovendo essa reação praticamente passional do linchamento, e depois atuou como uma autorreflexão, avaliando a tragédia que tinha sido. Quer dizer, a uma tragédia se respondeu com outra, né? É a frase de um morador: um pai que perdeu o filho e um filho que perdeu o pai. Bom, tem até aqui uma opinião de uma socióloga muito conhecida, Jaqueline Signoretto, professora da Federal de São Carlos, especialista nesses assuntos. E depois eu passo para vocês a matéria, né? O PDF com a matéria. Então vamos agora ao nosso último caso, né? O nosso último, não o caso, aliás, mas a questão da sociedade de solidariedade orgânica, né? É curioso que o Durkheim, ele é bastante sucinto ao tratar dessa questão, né? Na medida que o próprio tratamento do caso do outro tipo, né, da solidariedade mecânica. Aliás, deixa eu falar para vocês, ele usa essa palavra mecânica para definir esse tipo de solidariedade, porque ele compara ao tipo de cooperação, de divisão de funções que existe dentro dos organismos vivos, né? Das moléculas, das células, né? Então é uma divisão de trabalho bastante simples, bastante elementar, né? E daí por isso que ele fala que é mecânica, né? E a orgânica, ele usa esse termo porque ele pensa realmente na sociedade de trabalho dividido como se assemelhando ao que ele chama de organismo dos seres superiores. E dentre eles, o homem, né? Então, é a ideia de um grande organismo vivo composto de vários sistemas especializados, um especializado em respiração, outro especializado em digestão, outro em circulação, outro em manutenção da temperatura e o outro sistema nervoso, né? Aí ele vai dizer, o direito é como se fosse o sistema nervoso da sociedade, né? Então, quer dizer, o direito é como se estivesse na cabeça, né, mantendo o organismo vivo e mandando todos os estímulos para ele funcionar, né? Então, no caso do crime, no caso das sanções, né, o grande problema das sociedades de trabalho muito dividido, é que, tal como num corpo, né, num organismo vivo, a sociedade vai ter todas as funções que estavam mais ou menos imbricadas nas sociedades de trabalho pouco dividido, né? Por exemplo, a educação. A educação naquela nossa tribo indígena, naquela nação indígena, né, ela não era uma área especializada. Mas tinha educação, tinha preocupações com educação. Ela tinha um raciocínio econômico de como caçar, coletar, organizar os víveres, os recursos disponíveis. Mas a economia não era um sistema especializado, né? cuidava-se da saúde, mas não se tinha um sistema de saúde especializado. Então, quer dizer, todas essas tarefas numa sociedade de trabalho pouco dividido, elas estão imbricadas e tratadas por todos, né? Na sociedade de trabalho muito dividido, o que, que a gente tem? Um sistema educacional, um sistema jurídico, um sistema econômico, um sistema político, um sistema religioso. Então, quer dizer, todos eles especializados e ainda mais, todos eles com regulações próprias, com legislações próprias, com éticas próprias, né? Então, quer dizer, o código de ética do advogado não é o mesmo que o do médico, que não é o mesmo do economista, né? Então, é uma especialização muito radical. E daí a gente tem as grandes legislações, né? As constituições, né? Federal, estadual, municipal. Então, quer dizer, é um sem número de formas sistematizadas daquilo que é, na verdade, as formas de organização da vida social. Né? É isso que o Durkheim quer ver na questão do direito, né? Na questão das sanções, na questão dos crimes. Né? Então, o que eles trazem para a superfície aquelas coisas que estão mais escondidas na sociedade, né? No caso, se na sociedade de solidariedade mecânica o direito né, punitivo, é repressivo, é para evitar que a desordem se instale, né? No caso da sociedade de solidariedade orgânica, o direito é restitutivo. Restitutivo na medida em que uma pessoa pratica um determinado crime, ela recebe uma determinada pena, e a ideia é que essa pena o faça restituir para a sociedade aquilo que ele tomou dela, né? Restituir também para ele mesmo, criminoso, um conjunto de conhecimentos e informações sobre aquilo que ele não soube obedecer. Que são as regras vigentes na sociedade. Então, quer dizer, teria-se esses pressupostos. Se de fato isso acontece, né, aí é outra coisa. Né? Se de fato há essa restituição, a gente acaba não sabendo. Né? O fato conclusivo. O direito, a repressão, o controle sobre os indivíduos numa sociedade de trabalho muito dividido é muito mais fraca, é muito menos pesada do que é o controle e as formas do direito, né? As leis da organização social. Elas são muito mais pesadas nas sociedades de solidariedade mecânica. O controle na sociedade de trabalho muito dividido é difuso, né? Eu posso fazer vários pequenos delitos, né? E ir me virando e dando um jeito, né? Quer dizer, o indivíduo ele tá muito mais solto. E isso é um problema para o Durkheim. Não que ele ache que tem que ter o peso da polícia nas costas e tudo mais. Não é nada disso, né? Ele acha que só o trabalho salva. É isso. né? Então, os indivíduos têm que estar posicionados na sociedade com determinadas funções, né? Participando da divisão do trabalho social, contribuindo com o seu trabalho, conseguindo formas de sobreviver, né? Então, é só dessa forma que ele acha que é o só por meio da integração do indivíduo é que uma certa ordem social pode ser mantida, né? Se você tem pessoas que não pertencem, que estão perdidas, que estão fora, que não estão colocadas no grande sistema do trabalho social, então vai ser muito difícil controlar tudo isso, né? Não tem controle. Olha, teria muitas outras coisas para dizer, mas eu acho que o essencial é isso, né? É uma estratégia, é a proposta de uma estratégia para analisar o funcionamento e a dinâmica das sociedades, que faz ele olhar para o direito, né? Volto a dizer, na sociedade de solidariedade mecânica, esse direito muito provavelmente não estaria nem escrito, né? Porque tem muitas sociedades que não tem nem escrita, né? Então, quer dizer, mas isso não quer dizer que esse sistema de leis e regras não estivesse sempre muito bem definido, né? Muito claro, né? Olha, gente, acho que é isso, viu? Eu sei que é bastante coisa, mas agora o trabalho tá com vocês de pensar, né? Tipos de solidariedade que obrigatoriamente estão ligadas a formas diferentes de divisão do trabalho. E aí vocês vão acrescentando esses quadros com informações, né? Para vocês poderem contar alguma coisa que seja sobre eles na provinha que vocês vão fazer. Eu tô super à disposição hoje e sempre, né? Para ouvi-los, para ajudá-los da maneira como for possível, né? Então, pergunto se vocês têm perguntas, têm questões, querem dizer alguma coisa, querem protestar, querem... Então, lembrando que não teremos aula semana que vem, mas eu vou estar de plantão, tá? Então, por exemplo, essa questão que aconteceu, que várias pessoas estão sem acesso ao drive, e ninguém, quer dizer, as pessoas que falaram comigo, isso foi facilmente respondido, resolvido. E muitas pessoas sem acesso não falaram comigo, eu fiquei espantada, né? Mas é isso. Então, tá em tempo, vocês têm 15 dias. E falem comigo, me escrevam, que eu vou estar à disposição. Tá bom? Bom fim de semana, bons estudos. E vamos para a reta final desse ano, né? Do qual a gente quer um descanso. Não é mesmo? Todo mundo. Então, até. Tchau.